tristonha e vazia sem o teu calor. Vejo azulado o céu estrelado cheio de esplendor. Vejo a lua cheia que no céu vagueia bem lenta a jornada. E eu solitário subindo o calvário da vida cansada. Se a felicidade retornar um dia e afastar de mim a melancolia, voltaria a ser feliz como outrora. Volte, meu amor, para mim agora. Siempre.